Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e neste episódio aprenderemos como amar um filho da puta. Ou uma, né? Né? E aqui é Nerdmaster e Jorge Bansom! Conheci um capeta em forma de guria. Conheci um capeta em forma de guria. Né, pra variar, eu vou me fuder na edição. Se foda aí! Ei, lalaiala. Enfim, gente, pra quem não entendeu, hoje nós vamos trazer o episódio do anime conhecido como Yōjū Senki no original. Ou como a gente prefere chamar, a Saga de Tânia a Maligna. Do inglês, a Saga of Tânia the Evil. Tânia the Evil, cara, eu tava esperando há tanto tempo. Aliás, ouvinte, de nada. Tá? Esse é meu, é muito meu. Não é nem um pouco do Jorge, é muito meu. Exatamente, tá? Isso daí é pauta do Nerdmaster. Cara, eu pedi tanto essa porra, puta que pariu, cara. Bom, pois é, mas aí... Quem acredita sempre alcança... Agora eu vou de bastidor. Ó, o bastidor. Eu quase tive que brigar com esse filho da puta pra essa porra tá nesse ano, tá? Que ele por duas vezes tirou ele da pauta. Eu falei, tu não é nem maluco, filho de uma puta, de tirar essa porra da pauta. Uma vez foi sem querer. A outra eu acho que ele fez só pra me sacanear, mas uma eu sei que foi sem querer. Então, eu falei, peraí. Ih, caralho, desculpa, eu não percebi. Então, vamos lá. Uma delas eu tirei sem querer mesmo. A outra, você que não viu que tava quase pro final do ano. É que eu não consigo entender, eu não consigo lembrar essa porra como Yōjū Senki. Eu tenho que ver Tânia the Evil, senão eu não consigo ver essa porra. Você sabe que eu coloco só os nomes originais nessa porra, mas vamos lá. Vamos, momento, ficha técnica. Momento Jorge Pidja, tanana. São 12 episódios, uma temporada só por enquanto. Não segundo a Crunchyroll. Né? Tia Crunchyroll, por favor, corrige o negócio das temporadas, por favor. Pra quem não entende, se você procurar Tânia the Evil no Crunchyroll, você vai achar que tem 15 temporadas e tem episódio que tá na temporada 28. Pra variar, né? Foi transmitido originalmente entre os dias 6 de janeiro e 31 de março de 2017. É novinho. Sim, de certa forma. Transmitido originalmente lá no Japão pelas emissoras ATX, Tokyo MX, Sun, KBS, TVA e BS11. Ou então foram pelas emissoras ATX, Tokyo MX, Sun, TBS, TVA e BS11. Gastou todo o inglês que você tinha. É, porque eu duvido que alguma dessas emissoras seja pronunciada em português. Pois é, né? Agora, quem quiser assistir no Brasil, tem na Crunchyroll, dubladinho. Tia Crunchyroll patrocina nós. É, só corrija a porra das temporadas, tá, Tia Crunchyroll? Que puta que pariu, 28 temporadas? Não, não tem 28 episódios na temporada, Crunchyroll, porra! Pois é. A direção é de Yutaka Uemura. Ele tacou quem? No, God! No, God, please, no! No! Não! Não! Tuduchi! Ganhei! Não. Ele foi animador de CGI no Tengen Toppa Gurren Lagann. Já temos episódio, inclusive. Um dos episódios que eu mais ri na minha vida, cara. Né? Ele foi diretor no Furikuri Shogaze. Oh, yeah! E foi assistente de direção em Kurage no Shokudo. Parabéns pros dois, não faço ideia do que seja. Furikuri eu já ouvi falar bastante. Kurage no Shokudo, esquece. Nunca ouvi falar. Pô, se tu já for falar do Furiko, parabéns pra você. Produção de Shou Tanaka. Porra, esse Tanaka é um show, hein? Não, agora você mereceu o Tuduchi. Não, eu pensei que eu ia ganhar um... No! No, God, please, no! Não! Então, o No God foi pelo Yutaka, mas beleza, vamos lá. Ah, tá, ok. Ele foi produtor executivo no Bofuri, temporada 2, recente, inclusive. Que bom. Bofuri é da hora pra caralho, eu quero fazer logo um episódio sobre. Qual é do Bofuri? Bofuri é aquele da menina que não queria sentir dor e colocou todos os pontos dela em defesa. Ah, sim! Eu já vi um dois episódios desse, é bacaninha, assim. Você racha o bico porque é galhofa total, velho. É da hora. Xim, xim, xim, xim, xim, xim. Ele é produtor-chefe em Decadence, também é bastante parabéns. Bom. Produtor executivo de Eminência nas Sombras. Não vai falar o original, não, né, canalha? Posso? Kage no Jitsuryokusha ni Narutakute. Tomara ter falado certo. E eu falei certo. Mais um. Norifumi Kikujima. Eu não achei muita coisa a respeito dele, mas ele tava na equipe da primeira temporada de Overlord. E agora começa a lavação de roupa suja do Nerdmaster quando... Não sei, mas em breve. Muito obrigado. Mais um, Takuya Tsunoki. Ele foi produtor de animação de Chihayafuru nas duas primeiras temporadas. Que bom. Ele trabalhou na equipe de Death Parade e na equipe de Mahou Sensou. Tá bom. Mais um. Mais um produtor, Noritomo Isogai. Caralho, esse porra precisou disso tudo? Ele foi produtor de Bofuri na primeira temporada. Da primeira temporada de Goblin Slayer. Que bom, já teve, né? Sim, da primeira temporada já. E da temporada até agora de Mieru Kochan. Que também já teve. Uhum. Eu lembro. Inclusive, que eu pauta da Rita. Eu adoro você, Rita, mas eu não participei desse. E mais um produtor, que é o Keisuke Arai. Ele foi produtor na segunda e na terceira temporada de Tensei Shitara Slime da Taken. Ou seja, o Isekai do Slime. Exatamente. E aí, quando? Em breve, mas eu não sei quando. Ah, tá bom, mas tudo bem, mas não tem problema nenhum. E as duas temporadas de New Game, que eu gostei pra caramba, é muito da hora. New Game, eu já ouvi falar, acho que eu nunca vi. É uma menininha que acabou de se formar no colégio e que foi trabalhar numa indústria, numa empresa de desenvolvimento de games. É da hora. Deve ser legal. E o nome do anime é Aquarium Logos. Esse eu nunca ouvi falar. Que bom. O estúdio que desenvolveu ele lá no Japão é o estúdio Nut. Eu vou te contar um negócio, não. Esses caras estão de parabéns, hein? É puta que pariu, como esse anime tá bonito demais da conta. E é uma coisa muito difícil, que eles fizeram a guerra ficar bonita, tá? Sim. E nossa, cara, os povos do Nut lá tá com as bolas todas, hein? Tá com os bagos em dia, os Nut dele, viu? Pois é, e ele. Eu quero um Tuduchi nesse, tá? Não! Pra variar. Eles fizeram outros animes como Decadence, Furikuri Alternative. Qual é o Decadence que eu não sei? Decadence é um anime. Caramba, peraí. Tem alguma coisa a ver com dança? Não, nada a ver com dança. Ah, ele tem a ver com decadência mesmo. Ah, ok. Tá bom. Eles fizeram um trocadilho do carilho aí. É, eu imagino. Eu aprovo. É basicamente uma história pós-apocalíptica em que os humanos foram... a Terra foi tomada por alienígenas e que vivem presas em trabalhos forçados até que eles conseguem juntar forças e libertar a raça humana da opressão. Caralho! Não dá. Falando em animes pós-apocalípticos, Dr. Stone, quando? Não sei. Você sabe que eu quero, né? Eu sei que você quer. E você quer também, não quer? Não assisti, não sei. Ah, vai tomando. Furikuri Alternative, Furikuri Shoegaze e Bullbuster. Legal. O estúdio de dublagem brasileiro é a Van Mark. Caralho, é assim que se escreve a Van Mark? Sim. Eu jurava que era de qualquer outro jeito, menos desse. Mas é desse jeito. Então tá. E é o estúdio que fez a dublagem de Kobayashi-san no Maid Dragon. Quando? Em breve, mas não sei quando. Tá bom, então. É, Death March, Karara Hajimeru e Sekai Kyosoku... caralho, essa porra. Death March, Kara, Hajimaru, Isekai, Kyosu, Kyoku. Pronto, deixa eu me adivinhar, foi. Seria baseado em uma novel? Com certeza. Tá, só pra saber. E a porra do Isekai do smartphone. Pronto. Exatamente, Isekai wa smartphone Totomoni. Tá maluco, cara. E pra variar, a saga da Tânia, The Evil, ou a saga da Tânia, A Maligna, ela também tem por fonte... Peraí, não se esqueça de fazer... É, a risada maligna. Ela também tem como fonte a Light Novel. Ah, não teve mangá, não? Tem, só que veio depois. Ok. Ela tem duração de 23 minutos por episódio. O tema de abertura é a música Jingle Jungle, da banda, da cantora Myth Android. Puta que o pariu, tá? De abertura linda a canção e mais linda ainda os efeitos tromboscópicos que eles botam nessa porra dessa abertura, tá? Sim, mas eu prefiro o encerramento. Não, ok, eu te dou toda a razão, você tem todo o direito de estar errado. O encerramento é Los, da cantora Aoi Yuki. Que também é muito bom, mas caralho, a abertura é muito louca. É que você não viu a versão que o pessoal fez de cover, cantando o encerramento todinho em alemão. Caralho. E eu vou usar, esse cover, inclusive, no episódio. É porque a Miura-jan não fez nada da Tânia, né? Ah, Miura-jan, os caras só me ignoraram. Tadinho dele. Ah, coitado. E uma música utilizada no encerramento do episódio 8, que foi inserida, né, por isso incidental, chamada Sensen no Realism. Tradução, Realismo da Guerra. Da cantora Mako Nina. Foda. As outras mídias. O mangá. Chamado aqui no Brasil de Crônicas de Guerra. Tânia the Evil. Cara, por que que eles chamam Crônicas de Guerra e não Tânia a Maligna? É porra! Provavelmente eles colocaram Tânia the Evil por causa do original. Mas the Evil não é o nome dela! É Von Gureshaf! Eu sei. Porra! Lançamento. Obrigado. O lançamento desse mangá no Japão foi em dezembro de 2016. Aqui no Brasil, foi lançado em abril de 2019. Panini? Opa, patrocina nós. Panini. Pãozinho gostoso, paninho. Ele foi desregulado, né? Porque, assim, tinha vezes que ele vinha de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, de 5 meses. Enfim, lá no Japão, a serialização dele tá completamente desregulada. A autoria... Você sabe quem é a culpa? Você sabe de quem é a culpa? Porque eu sei, eu pesquisei, tá? A culpa é da dona Chica, da Chica Chotô, da Dica Tojô. É, por causa da arte. É homem, é homem o Chica. Eu sei que Chica é homem, mas Chica, porra, não dizer que é mulher é sacanagem, né? Mas tudo bem. Que é o Chica Dojô, por conta dele fazer uma arte foda para um caralho! O filho da puta me leva 6 meses pra fazer a porra de um exemplar completo. Você queria que ele fizesse tudo nas costas e lançasse em um mês? É, não, pra mim já basta o Oni fazer isso. Né? Então, aí tem o Carlos Zen, que aí só utilizaram os textos da Light Novel. Sim, sim. Mas aí foi adaptado pra quadrinização. E o Chika Tojo, que fez a arte, que a arte é foda pra caralho. Inclusive, a editora lá no Japão é a Kadokawa Shoten, através da revista Comp Ace. Parabéns pra ele. O porquê da Comp Ace e não uma das mais famosas da Kadokawa Shoten? Porque, convenhamos... Eles são pobres. Não, é por causa que a história não é liberada para maiores de 13 anos. Também, né? Puta que o pariu. A filha da puta me dá um tiro no Kengo do outro e fura o olho? Tomar no cu. Então... As revistas lá no Japão são divididas conforme faixa etária. É, a Yoshio Senji é pra maiores de 80 acompanhado pelos pais. Pois é, cara. No Japão dá. No Japão dá. É, no Japão dá. Aqui no Brasil, complicado. Como a gente já disse, a editora brasileira Panini patrocina nós. Tchim! Foram lançados 27 volumes no Japão e até agora 25 no Brasil. É que demora pra caralho pra escrever em cima daquela porra. E a Light Novel não foi lançada no Brasil, mas ela foi lançada no Japão no dia 30 de outubro de 2013. Light Novels costumam ser lançadas no Brasil? Sim, principalmente pela New Pop. Que bom. Mas nesse caso, em Ojo Senki não foi lançado no Brasil. Inclusive, a serialização da Light Novel é mais arrumadinha. Ela era lançada um capítulo a cada 7 meses. Ok. Pula, Pona. Na verdade, um volume a cada 7 meses. Tá bom. Pula, Pona. Calma. A editora da Light Novel é a Enterbrain. O Carlos Zen, ele começou a publicar a história através de uma estrutura de light novel gratuita. Aí depois a editora Interbrain viu que tava dando visualização e tudo mais, que tava ficando famoso. Eles criaram um selo só pra Yojo Senki, assim como criaram um selo pra Overlord. Foram lançados 12 volumes da Light Novel no Japão. Que bom. O ONA é um Original Network Animation. É Yojo Senki, Sabaku no Pasta da Isakusen. Ou Saga of Tanya the Evil, Operation Desert Pasta. Se a gente for fazer uma tradução livre, Saga de Tanya, a Maligna. Operação do Macarrão do Deserto. E pior que a tradução é essa mesmo. Lançamento lá no Japão, de 19 de junho de 21. Transmitidas pelas mesmas emissoras do Japão, que transmitiram o anime. E aqui no Brasil continua tendo na Crunchyroll. A produção é o mesmo pessoal do anime, os estúdios são o mesmo do anime no original, mas não foi dublado em português este episódio ainda. Especial. Ainda. Ainda. A galera da Crunchyroll tá indo atrás, tá? Calma, calma, sua piranha. E a duração é menor do que um episódio normal. 16 minutos e 48 segundos. É, né? Inclusive, é um spin-off da história, que é uma historinha que acontece pouco depois do final da primeira temporada, em que os grandão lá do exército do Império mandaram uma carga de macarrão pra eles, e eles que tiveram que se virar pra encontrar os complementos. É, acho que é por isso que ainda não foi dublado, que não faz o menor sentido, não faz diferença nenhuma pra história. Não foi mesmo. Mas que é engraçado é da hora. Mas em compensação, queridas crianças, tem um filme, Yoshu Senki Movie, Saga of Tanya the Evil, The Movie, The Game, The Library. Lançamento no dia 8 de fevereiro de 2019, a transmissão foi naquele povo todo lá do alfabeto lá em cima, tem aqui no rolinho, tem no rolinho crocante. A produção também foi da mesma galera do anime, o estúdio é o mesmo do anime, tá dobrado, tá dobradinho, com os mesmos atores, tudo bonitinho, e duração de 98 minutos. E aí, pro ouvinte que quiser saber, essa porra é logo em seguida da continuação do episódio 12, ou seja, é seguindo em frente. Muito provavelmente vai virar 5 episódios da próxima temporada. Ou talvez eles façam que nem foi feito com Sword Art Online, que eles respeitaram isso e mantiveram os filmes sem mexer, só continuar o bagulho em frente. Ei, não sei, né? Mas vamos lá, não sei, vamos ver, não sei, não sei. É, mas aí o que a gente pode fazer, pelo menos por enquanto, é que Yojo Senki, atribuiu uma segunda temporada que ainda não tem data de lançamento. É por isso que a gente disse não sei. Exatamente. Posso? Mas ele foi anunciado logo depois do fim do filme. Tá bom, bebê. Liberta minha coleira. Tamo lá. Agora, Nerdmaster, brilha. Você já sabe, né? Ouvinte, você sabe, chegou aquela hora tão querida, aquela hora tão amada. O anime da a primeira temporada de quando? De 2017, né? Sim. Sim, então porra, 2017, né? 5, 6 anos. Porra, e você não tomou vergonha caralho desta cara pra assistir a porra desse anime que é bom para um caralho, que eu tô há pelo menos 2 anos aqui nesta porra deste anime, deste podcast, falando, bora fazer Tanya the Evil? Bora fazer Tanya the Evil! Bora fazer Tanya the Evil? Bora fazer Tanya the Evil! E você até agora não foi procurar. Ah, você não tem o conta na Crunchyroll? Tem na internet inteira. É só procurar Tanya the Evil. Dublado, inclusive. Tá? Outra coisa, já dá pra assistir através da Crunchyroll na conta gratuita, porque não é esse movimento. Viu? Tem desculpa? Não, não tem. Então vá tomar no meio do olho do seu cu! Se você não viu e tá afim de ouvir esse episódio agora. Porra! Vamos lá. Agora a sinopse. Valeu. Eu. E sim, só pra te avisar, antes que você leia a sinopse, sim, soldado se flexiona gênero, tá? Eu fui ver no dicionário pra escrever essa porra. É mesmo, hein? Pois é. Foda-se. Então, vai, segue em frente. Então tá, primeiro lugar, você já começou errado, tá? Porque na sinopse tem que se dizer que é Tanya von Degurichaf é uma jovem soldada infame por causa de sua crueldade predatória, portadora de uma estranha aptidão tática, recebendo o apelido de o Demônio de Rhein. Tem gasguei. Morre não! Sob sua aparência inofensiva, entretanto, está a alma de um homem que desafiou a existência X, vulgo Deus, o autoproclamado Deus, para um duelo de inteligências, cujo resultado deu com a reencarnação deste homem em como uma pequena garota em um mundo mágico de guerra. Tá, tem um errinho de gramática ali, mas foda-se. Decidida a desafiá-lo, Tânia resolve promover-se no exército de seu país, o Império Austro-Húngaro, que mergulha lentamente em uma guerra mundial, tendo apenas como maior obstáculo a própria existência X para recriar a vida pacífica que ela já teve um dia. Mas suas ações perspicazes e iniciativa em combate criaram um efeito não intencionado. Impulsionar o poderoso Império para que se torne uma das mais poderosas nações da história. Buá! Qualquer semelhança com a Alemanha nazista não é mera coincidência, informou o Instituto Seu Jorge de pautas roubadas de outro lugar. Não é pauta roubada de outro lugar, esse eu dou crédito. Tradução livre vinda do My Anime List. Ou seja, você roubou de outro lugar? Não. Quando você diz de onde você tirou, você fez uma citação. É diferente. E agora vamos aos personagens. Primeiro vamos falar da protagonista. Nerdmaster, o que você tem a falar sobre Tânia Von Gorechaf? Eu vou falar, hein? Ele escreveu o Von agora na pauta, que ele não tinha posto, tá? Então, eu trouxe do My Name List. No My Name List, não tinha. É, né? Então, foda-se o Anime List. Ele nunca vai patrocinar a gente mesmo. Então tá. Tânia Von de Gurichaf. Porra, a gente acabou de falar dela agora há pouco. É a capeta, é a monstra, é a... é o bicho ruim no corpo de uma gurizinha de 10 anos lourinha. Tu pensa na lourinha austríaca, daquela, saca? Lourinha, então. Aí bota um corpo, bota uma mente de um executivo filha da puta japonês e uma alma de um capeta. Porque essa guria é o capeta, tá? Já falava o Sérgio Malandro. Pois é. Essa referência do capeta em forma de guria vai estar todo momento nesse episódio. Por favor, se acostume, ouvintes. Quem dublou ela no Japão foram duas pessoas. Aí você pensa, mas por que, Nerdmaster? Porque tem que ter a voz da guria e tem que ter a voz do executivo japonês filho da puta. Exatamente. Então, para a guria, tivemos Aoi Yuki. Agora eu quero ver, vai. Ah, filha da puta. que fez a Mami Nanana Mami Nami Mamana Menina. Foda-se. Do Kanojo. Foda-se. Do Kanojo Okari Shumasu, também conhecido como Namorada de Aluguel, tá? Exato. Ainda quero os direitos autorais de ter esse nome. Muito obrigado. também ela fez Noria do Noki, de Kido Senji Gundam, Sujei no Majo e Balmondes Vai à Loucura. Gundam Bruxa de Mercúrio. Né? Mas é um Gundam, então foda-se. Sim. É. E a Diane, o pecado da inveja da serpente, de Nanatsu no Taizai, sete pecados capitais. Em ou breve seja, falaremos de Scanor. Lembrando que Nanatsu no Taizai foi o nosso episódio anterior a este aqui que vocês estão ouvindo, a respeito da primeira temporada. Aí quem fez a voz do executivo fela da puta no Japão foi o seu Kosuke Toriumi. Obrigado. Viu? Ele achou que eu ia falar Kosuke. Mas também estaria certo, de certa maneira, a leitura brasileira. Tá bom. Que ele fez o Taro Mizaki no Capitão Tsubasa, Road to 2002. Também conhecido como Super Campeões, né? Super Campeões, Estrada para 2002. Isso. Que é o remake. Tá? Na verdade, continuação, tá? Foda-se. Porque é basicamente a história do pessoal do time do Tsubasa, quando eles estavam a caminho da Copa de 2002. Vulgo quando o Brasil ganhou o Penta. Eu não vou falar foda-se pra isso. Aí também ele fez o Kiba Inuzuka, da franquia Naruto, foda-se. Uhum. Né? E fez o Zael Aporrograntz, de Alvejante! Bleach, gente. Esse porra? Ele é um dos espada. Não apareceu ainda aqui não, né? Não. Ah, ok. Por isso que eu não conheço. E a aqui voz... No... Cala a boca que quem tá falando sou eu. E aqui no Brasil, quem fez a vozinha bonitinha, fofinha, dessa filha da puta, foi a Pamela Rodrigues. Tu lembra da Pamela Rodrigues? Lembra não? Ela fez a Terça-feira, na Carol e Tuesday. Lembra sim, disso? Sim, a Tuesday, a... de Carol e Tuesday. Ela fez também o Porquinho, Mestre Rock, Capitão da Sujeira, chefe dos catadores de lixo. Do Nanatsu no Taizai, que o Jorge esqueceu de botar aqui na pauta, mas eu lembrei. Né? Na verdade, eu não coloquei porque eu queria trazer, primeiro, que ela fez a Kumoko, personagem principal de Kumo desu ga Nanika, a Miliana de Fairy Tail e a Ponyo. Ponyo, Ponyo, Ponyo, Vinho, Ninho, Ponyo, Ponyo. E a voz do filho da puta. Você vai mesmo me roubar, né? Você vai mesmo na cara de pau, né? Não, seu esse aqui. Fela da puta! Não, esse daqui eu vou fazer questão, porque a voz porra dele, em português, do filho da puta, é o Marco Ribeiro. Que é um grande filho da puta. É, porque ele não aceitou todos os meus convites até agora. Mas ele é um bom filho da puta, a gente gosta dele. É, continuamos gostando mesmo depois de todas as negativas, vamos lá. É, ele fez outros personagens como, com certeza, Yusuke Urameshi. Yusuke Urameshi é o caralho! Ele fez o Yusuke Urameshi tomar no olho do Goku. De Yu Yu Hakusho, a gente já fez todos os episódios de todas as temporadas até agora, então por, se você nunca viu, faça o favor. De nada, de nada. Ele fez o Redestro de Boku no Hero Academia. Muito bem, parabéns pra ele. E a segunda voz de Bonchan. Tchau, Clay, Mr. Chu! É, porque o Elcio Sodré, vulgo Shiryu de Dragão, que fazia a voz dele antes, não faz mais. Tadinho, não dá, né? Já tá velho, né? E aí eles colocaram o Marco Ribeiro pra substituir. Tá. Aí, também lá na parte dos principal, tem a tal da dona Victoria Visha Ivanovna Serebryakova. Saúde. Sabe quem é não? É a porta. É a, né? É a aqua da Tânia. Mano, a Visha, cara, ela é uma menina muito boazinha, velho. E só meio porta pra aguentar os mandos e desmandos da Tânia. Putz grila, é. Puta que pariu, mas é uma porta fiel, tá? É, com certeza, fiel. Ela é uma porta fiel, mas assim, defendendo a Visha, ela é muito mais inteligente e útil do que a Aqua. Ah, sim. Sim, isso sim. É verdade. Mas vamos lá. Ah, no Japão, a Seiyu da dona Serebryakova é a Madame Dona Saori Hayami, que ela fez, entre outras, o Yamato, de One Piece. E a Rita, e a Rita bate palma pra você nessa hora. Né, porque não se fala Yamato, é o Yamato. Todo mundo sabe disso. É o Yamato. Né? A Musubi, de Sekirei, não faço ideia. Depois falando, eu te mostro. Aliás, peraí, voltando só uma coisinha. É, quando? Próximo One Piece? Nyoye. Muito obrigado. Kagura Mikazuki, de Fairy Tail, não me interessa, eu não detesto esse anime, eu acho uma merda, entendeu? Nunca quero falar sobre ele. Eu tô vendo se eu uso. Como é que é? Psicologia reversa pra ver se esse filho da puta fala logo do Fairy Tail, entendeu? E ela também fez a Yukino Yukinoshita, de Oregário Iariore no Seishun Love Comedy Va. Cala a boca que eu não terminei de falar o nome da porra, caralho. Eu tava indo tão bem. Porra. A abreviação é Oregairu. Foda-se. O nome é Iariore no Seishun Love Comedy Va. Makisama, vá pra puta que te pariu. Porra. Iariore no Seishun Love Comedy Va Machigateiru. Foda-se! Mas assim, se você não quer ler todo esse nome comprido pra caralho, só falar Oregairu que tá tudo certo. Aí perder a piada do teu xingar nome comprido de Light Novel? Não! Eu tô falando isso pros ouvintes. Você pode do jeito que você quiser. Bom, ok. É, aqui no Brasil, quem faz a voz da Tenente Cerebra Yakova é ninguém mais, ninguém menos que Dona Érica Menezes. Você não conhece Dona Érica Menezes? Ela fez a Rachel. Caralho, mano. Ela fez um trabalho. Caralho. Bem. Ela fez a Rachel, né? No Tower of God. Mihoshi, da franquia Tenshimoyu. Quando? No Ye. Obrigado. Mimi Tachikawa, na franquia Digimon. Né? Mimi. Precisamos fazer sobre o Digimon 02. Tá bom. E agora, com licença, agora nós temos basicamente duas vozes masculinas no Japão e duas vozes masculinas no Brasil que fizeram a existência X. Na verdade, tem umas 50 vozes que fizeram ele, porque só na cena inicial, todo mundo que tá dentro da porra da estação de trem é voz do Existência X, pô. Sim, mas a minha fonte só pegou pelo menos duas vozes japonesas e duas vozes brasileiras. No caso, por quê? Todas elas masculinas. É porque assim, eu não sei dizer... É uma no Japão e outra no Reino Mágico. Não sei. Mas enfim, são duas japonesas e duas brasileiras. Uma delas é Hideaki Tezuka, que fez outros personagens como o Killer A, que é o Raikage de Naruto. Eu coloquei Kazekage, não sei porquê. O Isoroku... Raikage é o do Trovão, né? É, o do Trovão, exato. Da Vila da Nuvem. Aham, aham. Ele fez o Isoroku Tatara de Triad X. Ok. Nunca assisti também. E o Guillaume, que isso daqui é francês. Meu francês é horrível. Guillaume! É francês! De Lupin Sansei, parte 5. Lupin da Tata! Esse eu coloquei. Agora deixa eu bancar o babaca, porque eu sei quando é que vai sair, mas eu vou ser babaca assim. Castelo Cagliostro, quando? Em breve, no Anime Sphere, mais. Outra voz em japonês é de Kenta Sasa, que fez o Gon em Beastars. Uhum. O Connor. A gente já fez Beastars? Beastars, até onde eu sei, não. Caralho, cara! Eu não te pedi nada nos últimos 3 segundos. Né, Pavaiá? Connor, de Eden Zero. Ah, faço questão. Ah, mas eu faço. Niger Barbossa, de Sword Art Online Alicization, Guerra do Submundo. Caralho, então tá. E o avô Fujiwara, de Kaguya-sama Love is War, Ultra Romantic, vulgo terceira temporada. Quando? No Yei. Que bom, obrigado. As vozes dele aqui no Brasil, pelo menos as identificadas, é do Pietro Mario, que fez, entre outros personagens, o Okoto de Princesa Mononoke, e sim, já gravamos. É, eu sei. Merda. O narrador de Yu Yu Hakusho, sim, já gravamos. Eu não preciso falar nada, fui eu que mandei gravar, porra. Aham, como se você mandasse alguma coisa aqui. Olha... Eu saio daqui agora, hein? Tu quer? Tá me expulsando? Tá me expulsando, canalha? Katsuhito Masaki, que é o pai do protagonista, no único anime em que foi dublado em Tenchimuyo, Ryoki. Uhum. E o Deckard no Ijei. E o Deckard Cain em Diablo 3. Cara, o Deckard Cain é o meu personagem favorito do Diablo 3. Nossa, esse daí foi... Mano, a dublagem de Diablo 3 tá da hora pra caralho. Caralho, é até seu Madruga. Pois é. E a outra voz é o Alexandre Moreno, que fez o Vash, Estouro da Boiada. Eu preciso pedir Trigon! Trigon, o primeiro anime. Não. Eu preciso! Não, mas eu não vi. Mas eu preciso! Não, porra! É Vash, o Estouro da Boiada! O homem que vale 5 milhões de dólares duplos! O Tornado Humano! Porra! É da primeira adaptação de Trigon, de 98. Que é a que vale. Então, por enquanto a gente não pode dizer, até porque, né, temos aí um remake que tá em andamento. Ah, mas eu gosto mais da original. É onde saiu a maioria dos memes. Né? O Panda, de Hamtaro. Hamtaro, e Dattarano, Tuterinha, Dattaro. E o Manigold de Câncer, de Cavaleiros do Zodíaco, Lost Canvas. Ah, foda-se. Mano, essa dublagem do Lost Canvas tá da hora pra caralho, velho. Eu não caguei pra Cavaleiros. Inclusive, eu posso te dizer que é a única coisa em que Rita e Sarah concordam relacionado a Cavaleiros do Zodíaco, que Lost Canvas é foda pra caralho. Ah, ok. Bom, e agora vamos à discussão do tema. Gente, primeiro de tudo, não se deixe enganar. Yojosenki é sim um isekai. Tá óbvio, não, porra? Então, tem gente que pode achar que não é, mas sim, é. Puta, ressuscitou no outro mundo, no mundo com magia. É óbvio que aí você cai, caralho. Sim, eu sei, mas eu já deixo logo de cara bem claro que é. E é o melhor e você cai de todos, porque é motivado pela vingança. E não bastava ser uma vingança contra qualquer um. É a vingança logo contra o Deus criador da porra toda. Pior que não, ele não é um deus criador, ele é tipo um subdeus, ele é o deus que faz as reencarnações, ele não é o deus criador. Ele mesmo fala no, na primeira vez que ele se apresenta pro culto que ele é só o vamos dizer, o empregado do setor de reencarnação, entendeu? Basicamente foi culpa dele fazer com que o filha da puta. O executivo filho da puta reencarnasse na pele de uma garotinha. Não, não, na verdade não. Não foi culpa dele, não. Na verdade foi culpa do filho da puta. E o que que acontece? Porra, vamos contar a cena em questão. Tá lá o filho da puta do executivo. Isso, aliás, é o episódio 2, tá? A gente não vê isso no episódio 1, não, tá? Então calma, vai. Calma, calma, sua piranha. Vamos lá. Então tá lá o executivo filho da puta. Trabalho dele é mandar os outros embora. A gente chama esse tipo de filha da puta de headhunter, caçador de cabeças, que é tanto o cara que contrata quanto é o cara que manda embora na empresa, tá? Aí o cara mandou embora um zebunda qualquer lá da empresa dele, né? Aí o zebunda, mas eu tenho filhinha pra cuidar, blá, blá, blá, blá, blá. Foda-se, meu filho, você faltou pra caralho. Tu fez merda pra caralho na empresa, tão mandando você embora. Foda-se, tchau, benção, vá pra puta que te pariu. Aí, o que que acontece? Tá lá o filho da puta, né? O nosso querido, porque não tem nome, gente. Não tem nome esse filho da puta. Então por isso que a gente tem que chamar ele de filho da puta. Tá? Porque é o que ele é. Ah, não deixa de ser. Não tô desmerecendo a filha da putagem dele, né? Mas aí ele tá lá lendo... No, na frente da estação, né? Ele tá na estação do trem, né? Na frente do trilho, lendo. E de repente, não mais que de repente, quando tem tá pra chegar, O chorão, né, o babaca que foi mandado embora, chega por trás dele e vau! Empurra pra cima do trem. Aí você pensa o quê? Fudeu! Realmente, fudeu. Já era, morreu. Foda-se. Mas aí que de repente, não mais que de repente, o tempo congela. E ele fica... Caralho. O que é que tá vendo? Oi? Ei, desligaram o tempo. O que é que aconteceu? Aí todo mundo em volta, as pombas, as crianças de colo, as pessoas que estão na estação, o maquinista do trem, todo mundo fala, é, meu filho, tua vida já era. Fudeu pra tu, acabou. Vou ter que te ressuscitar agora. Quem é você? Vai ter que me ressuscitar. Ah, eu sou o cara do RH do céu que faz com que as pessoas ressuscitem depois que morrem. Ah, tu é que é o tal do Deus? Ah, eu sou o tal do Deus. É, se você quiser me chamar de tal do Deus, sou eu. Ah, mas é que até o seguinte, cara, eu sou ateu. Não acredito em tu, não. Ah, filha da puta, mais um. Caralho, é um ateu. Que bom. Eu adoro ressuscitar ateu. Nossa, é a coisa que mais me diverte. Dessa porra, desse emprego é ressuscitar ateu. Eu tenho que trabalhar com 1,5 bilhão de pessoas na porra do mundo, mas os que mais me adoram fazer essa merda do ressuscitação é a porra dos ateus. Cara, eu adoro. Nossa senhora, puta que pariu. Me divirto tanto com isso. Aí tá lá esse papo cabeça, né? Do filho da puta com todo mundo que tá em volta dele, é porque o tal do Deus não fala direto com o nosso querido filho da puta, não. Né? Na verdade, ele não tem uma forma especificada, então ele utiliza todo mundo que tá ao redor dele. Inclusive as pombas. Inclusive, tá? O cara que empurrou ele. Isso, inclusive o maquinista do trem. Tá? Exato. Que estava com cara de bunda até o presente momento. Entendeu? Aí o cara reclamou que as coisas modernas, com a ciência tal e coisa, ninguém mais acredita, ninguém mais tem fé, só os desesperados tal e coisa. Ah, então se você ficar desesperado num ambiente que não tenha tecnologia, é capaz de você ter fé? Ou não foi isso que eu falei? Quem tá botando palavra na minha boca? Porra. Ah, vocês podem... Ó. Perua! Vai ressuscitar num mundo sem tecnologia e tu vai comer o pão que o diabo amassou pra deixar de ser otário. Filho da puta. E nasceu ele como Tânia, a maligna. Tânia von de Gurechaf, porque na época ele não tinha como ser filho da puta, porque ele ainda não tinha sido se alistado no exército. Ah, mas ele já era filha da puta, porque o tal do Existência X, que é como o filho da puta chama Deus, tá? Ele chama de Existência X, tá? O Existência X botou ele no corpo da de Gurechaf, mas com a cabeça do filho da puta do Japão. Quer dizer, ele tem todas as memórias dele de filha da putagem do Japão. Exato. E aí a gente tem uma questão de tudo isso que você ouviu, que o Nerdmaster falou... É basicamente o cara que é ateu contra uma doutrinação forçada por parte de uma existência superior. Porque o cara quase, tá... Não, eu tenho quase certeza que o Existência X é o pai da Aqua. Não duvido. A filha da putagem é igualzinha, cara. Não, porque assim, ele é como se ele deixasse bem claro pra agora Tânia de Gurechaf. Você vai crer em mim, não importa como. E aí, o que que acontece? No caso de Yojo Senki, ou do original traduzido, e eu vi algumas traduções nas fontes conforme eu fui pesquisando, é basicamente guerra durante a juventude, uma coisa do gênero. É um isekai de temática militar. Não me diga, né? Jura? Caralho, cara, como é que tu teve essa certeza? E assim a gente pode levar a referência não só ao nazismo. Claro que o nazismo é o que mais... Não, olha só. A referência é a Europa da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa curiosa que é interessante a gente entender, durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa, a Alemanha ainda não era nazista. Sim. Tá? Os países dessa Europa fictícia são todos baseados nos países da Europa da gente que conhece, né? Tem o Império, seria a Alemanha e a Áustria, como assim dizer, né? Tem a Aliança Entende Legadônia, que junta aí Países Baixos e França, tá? Tem o Reino de Indoa, que é o que seria o equivalente à Itália. Sim. Tem a Dácia, que seria uma... talvez uma Ucrânia, ou uma Iugoslávia, talvez. Tá mais para Iugoslávia. É, Iugoslávia, eu também acho. Iugoslávia tá mais no tema, né? Tem a Federação Rússia, tá? Rússia? Uhum, é. Né? É da onde veio a Sebrekova, tá? Só para você saber, tá? É a Rússia, tá lá, tá? Eu imaginei também, que sim. Também tem o Reino Unido, que seria, não, Reino Unido. Uhum. Esse eles não, eles não fizeram, essa daí eles nem fizeram nem questão de disfarçar, né? Né? E tem também os Estados Unificados. E sim, é a porra dos... America! Fuck yeah! Tá lá do outro lado. Né? Então, mas aí o que que acontece? Nesse ponto, eu tenho que dar essa opinião minha, Nerdmaster, que... nessa montagem eles fizeram meio que uma mescla de Primeira e Segunda Guerra Mundial. É mais Primeira Guerra, porque, por exemplo, avião não era uma coisa comum, tanto que eles precisaram dos feiticeiros para ser as equipes voadoras. Né? Sim, mas não, as aeronaves não eram comuns, mas sim existiam. Muito raro, bebê, muito raro. Eles quase nunca usavam. Só começaram a usar quando o Dr. Biruta lá fez a porra do jato. Não, na verdade não. Eles começaram a usar um pouquinho antes do Dr. Biruta mostrar aquele jato lá. Mas que foram simplesmente sumariamente derrubados pela Tânia. Assim, uma coisa que a gente não chegou a comentar, ou comentou muito de leve: neste mundo tem magia, tá? Imagina só, meus queridos, você ter um mundo ali da região europeia na época da Primeira Guerra Mundial, e sim, vocês têm magia. Tem bruxos e feiticeiras. E Tânia é poderosa para um caralho. Por isso que eu até coloquei aqui na pauta para vocês saberem, queridos ouvintes, que temos pitadas de nazismo, de fascismo, de imperialismo, por motivos óbvios, de autoritarismo, sem dúvida alguma. E todos os outros ismos que fazem da vida a alegria e o prazer de vivê-la. Só que não. Só que não. Aí a gente teve tem... Teve piada de petanco nessa porra? Eu não lembro. Sim, teve. Se eu não me engano, foi no terceiro ou quarto episódio em que a Sebrekova se debruça, e a piada é bem visual, porque... A Tânia olha pra Sebrekova, olha pra si mesma, e aí os peitos da Sebrekova balançam. Ah, mas também a Sebrekova tem o quê? 17? 18? E a porra da Tânia tem 10? Onde é que você quer que a mulher tenha peito com 10? Então, mas é aí que vem a piada de petanco visual. Não, eles não fizeram a piada de maneira... direta. Eles fizeram uma piada visual, que só quem viu o anime ou leu o mangá vai entender que é uma piada de petanco. Mas tem. Uhum. Falando nisso, Sebrekova... Rapaz! Pois é, né? Quando ela não tá full plate, né? Quando ela não tá de equipamento até a estampa, né? Não, mas na maioria do tempo ela tá com equipamento até o Haki Sparta, né? É. Por isso que, assim, essas piadinhas clichês, elas vêm em alguns momentos em que eles não estão em guerra. Que são raros. Raríssimo. Lembrando que a Tânia é basicamente uma criança de 10 anos com a idade de com a mente de um adulto masculino de cerca dos seus 30 e tantos anos. E a alma de um demônio. Na verdade, a alma de demônio é justamente a desse filho da puta que reencarnou, né? Né? Uma coisa que é interessante prestar atenção é que, em meio a conversas da Tânia com o alto escalão do exército do Império, eles utilizam muita referência a frases ditas exatamente por estrategistas. Por exemplo, o porquê que eu até falei de fascismo, porque ele faz uma alusão clara em que, no episódio 4, a própria Tânia de Gurechaf fala: o fascista que recomendou isso era um gênio do mal. Benito Mussolini. Que é basicamente o que ela fez. Ela dissuadiu um dos caras picas das galáxias a ficar... Uma coisa. Aí. A Tânia é do nosso mundo, da nossa época. Ela não é da época do Japão, da época da Primeira Guerra, não. O mundo da onde ela veio é o Japão moderno, é o Japão de hoje em dia, tá? Então ela, de cabeça, ela sabia todas as coisas que aconteceram durante a Primeira e a Segunda Guerra. Então ela pegou esse conhecimento maligno da parte dela e começou a traçar planos, né? Sim. Se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado, tem essa técnica aqui, tem essa tática assim, tem essa tática assado. E aí, porra, ela fez um what if com a porra do planeta, né? Porque aí o que aconteceria se a Alemanha nazista ganhasse a guerra? Foi o que ela fez. Exato. E o mais legal disso é que, assim, ela utilizou a inteligência, porque, assim, Tânia de Gurechaf, vulgo esse executivo do Japão moderno, ele, assim, por mais que ele seja ruim, um filho da puta do caralho, não podemos negar que é inteligente pra porra. Não, inteligente, estrategista e filho da puta. Não necessariamente nessa mesma ordem. Exatamente. E utilizando toda essa bagagem e uma habilidade monstra de batalha, a Tânia foi conseguindo uma promoção rápida, de maneira assustadora, porque durante o anime, imagina só pra uma soldada conseguir ser major aos 10 anos de idade. Né? Claro que ela não foi de soldado pra major direto, pelo amor de Deus, vamos pra puta que pariu. Ela foi subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, blá, blá, blá, blá, blá, até chegar na major. A Jorge é tipo nono episódio, entendeu? E tem 12 ao todo. Então não é. Ela não começou major, não, tá? Tomar no meio do coito do cu. E não é só ela que é promovida, não. A Serena Nova também é promovida. Todo tem mundo que tá debaixo dela é promovido. Tu lembra do nerdinho de óculos, que é tipo o assistente dos generais lá nas reuniões do general? Sim, sim, sim. Ele começou como tenente, mas depois ele passou pra major também, entendeu? Então sim. Ele também cresceu na putaria. E aliás, é dele a frase que eu adoro, né? Pô, mas por que você tem algo contra a major de Gurechaf? Eu conheço essa filha da puta, isso é uma criança com o espírito do capeta no corpo. É basicamente assim, ele afirmou com todas as letras que conhece esse tipo de gente e esse tipo de gente não presta. Tava errado? Jura? Não. Tava errado? Não. Puta que pariu. Uma coisa que eu acho engraçada do lore, do ambiente, né? Que todo mundo ali tem magia, certo? Todos os países têm lá seus feiticeiros. Exato. Certo? Certo. Mas cada país, cada nação, usa magia de um jeito diferente. Você percebeu isso? E também o equipamento que eles utilizam para voar são todos diferentes entre si, conforme os países. Isso, por exemplo, no caso do Império, é um skate de um pé só que a pessoa usa como propulsor, sendo que o motor, na verdade, é aquela porra daquela caixa que tá na barriga das crianças, entendeu? O motor, da onde a magia sai é daquela caixona no corpo das crianças, entendeu? Então, aquela caixona que você vê que fica na barriga dos feiticeiros... É basicamente o amplificador de magia. O tanque de combustível. A magia fica armazenada ali para depois ser jogada no pé, entendeu? Já no caso da Aliança Entente, é um par de esquis. O cara fica voando enquanto tá, parece que tá esquiando enquanto tá voando. Sim. Entendeu? E já no caso da galera da República, que seria o equivalente ao... A Inglaterra, o povo tá em cima de cavalinhos de metal. Oh, é uma fofura, cavalinho de metal. É da hora, cara, é da hora. É da hora, mas aquilo ali pra ser acertado é um pio, cara. É a pior construção de equipamento. Tu tem que andar numa porra de um cavalo de metal do tamanho de um cavalo mesmo, cara. Aquilo ali pra ser acertado é um pio, cara. Puta que pariu. Pois é. Aí o que acontece? No caso... O equipamento mais otimizado é o da Tânia. Sim, é o do Império. Não, que Império é o Império. O Império é o supra-sumo da tecnologia militar, meu filho. Você não tem nem dúvida. Então, aí o que acontece? Nesse ponto, você tem a alta tecnologia conforme a situação do Império. E a Tânia, porque ela teve que meio que se submeter, porque assim, ela não acredita em Deus. No caso da Resistência X. A conversa é isso, a Resistência X, exatamente. Muito calma bem. Aí, deixa eu explanar o meu raciocínio, porque aí eu já vou me corrigindo ao longo que eu vou falando. Porém, para poder canalizar o seu poder de maneira mais eficiente, ela teve que se submeter a fazer orações. Filha da puta. O que acontece? Um personagem que a gente não falou, que é o Dr. Von Gunder, que é o porra do cientista maluquete que aparece no meio da porra do anime. Sim. Ele criou uma joia que o poder. A pessoa ter poder só não quer dizer porra nenhuma. Se ele não canalizar o poder através de uma joia, que eles chamam de joia de cálculo, é quase como se fosse um computador. Tá? Pensa num computador, tá bom? É um amplificador, vamos dizer assim. Não é amplificador, porque aquilo ali é pra fazer cálculo mesmo, não é o que amplifica a magia. O que amplifica a magia é o troço da barriga. É a joinha que fica no pescoço que eu tô falando. A joinha é tipo, a pessoa pensa, mas é o computador ali que tá fazendo os cálculos pra magia funcionar direito, né? Aí o professor Porra Louca lá, o professor Porra Louca fez Sim. uma joia especial que só a Tânia conseguiu usar, porque a Tânia era o fino do Borogodó, né? Puta que pariu, viva ela, viva eu, viva tu e o buraco do cu dela também. Aí ela tá lá usando, tá testando a porra da joia, né? Tá dando merda, ela tá sendo explodida dia sim no outro também. Fica né? Puta nas calças com a porra do professor Fogo no Cu, né? Aí, não, que ela tá dormindo, tentando se recuperar da última explosão, um bonequinho de quebra-nozes que ela tem no quarto dela começa a falar com ela. Quem é? Existência X! Ela fica arara nas calças, porque é a primeira vez que a porra da Existência X fala com ela desde que ela ressuscitou no outro mundo, então tem 10 anos que a Existência X não encheu o saco dela, né? Ah, eu não ia encher teu saco, não. Eu ia deixar você viver tua vida. Mas, porra, em 10 anos de existência, até agora, tu não mostrou fé, minha filha. Então, vou ter que agir. Vou ter que te dar um milagre. Ah, tu vai me dar um milagre? Filha de uma puta... E qual é o milagre que tu vai me dar? Eu vou fazer essa porra dessa joia só funcionar direito se tu orar pra mim. Filho da puta! Disse a Tânia. Não, assim, conhecendo a Tânia do jeito que a gente conhece, ouvintes, não é nenhum exagero o Nerdmaster tá xingando desse jeito. Não, ela xinga. Ela xinga desse jeito no anime. Tu acha que eu tô xingando pouco? Tu não ouviu a Tânia xingando. Ah, tu otário. Sabe de nada, inocente. É que aí, assim, beleza. Quando tá lá... Tanto pela dublagem. Pera aí, Nerd Master. Tanto pela dublagem quanto pelo original, você não vê a Tânia xingando horrores. Mas assim, se fosse traduzir de maneira fiel ao que eu imagino que seja o mangá ou a light novel, não tenham dúvidas, ouvintes. A Tânia ia xingar até o fundo fazer bico. Filho, tu ouviu o discurso no final? Pois é. Só faltou xingar quem tava assistindo o anime. Pois é, porque ali ela já tava putaça das calças, velho. Ah, tá bom, vamos lá. Aí ela tá lá testando a porra da joia, a joia tá prestes a explodir. Aí no que tá prestes a explodir, aparece no céu a imagem do bonequinho de quebra-nozes. Ah, existência X, seu filho da puta, o que, que você tá fazendo aqui? Reza pra mim que essa porra funciona. A tomar no meio do olho do teu cu, tá? Mas Deus é a ser que é mais potente. A graça de Deus vai fazer com que eu passe nessa provação divina da puta que pariu. Aí o olho dela fica dourado. Normalmente o olho dela é azul, né? Mas o olho dela fica douradaço. E aí, minha filha, aí é que a... Dá-lhe um boost, entendeu? Dá-lhe um nitro na porra do poder dela e o poder dela funciona, tá? Foi. Aí toda vez que ela quiser usar essa porra dessa joia pra fazer um feitiço funcionar, ela tem que dar a rezadinha. Quer que ajoelha, a rezadinha, né? Faz uma prece e aí ela consegue fazer o negócio. Cara, e a animação dela, da magia funcionando, que é todas aquelas engrenagens, steampunk, seio do caralho, é lindo, cara. É da hora pra caralho. Da hora pra caralho, cara. Aí vai lá, e ela consegue. Pô, voa bem, voa rápido, voa alto, dá um tiro que explode a porra toda, tem um campo de força que ninguém consegue furar. É o capeta na forma da guria mesmo, cara. É a puta merda. Mas pra isso, ela tem que dar uma rezadinha. Só que uma coisa que até mesmo a própria existência X não percebeu é o conceito de prece vazia. Ela reza assim mesmo, ela reza com a cara. Cara, vocês têm que assistir o anime pra ver isso. Na hora que ela faz a reza, ela faz uma cara de bunda. Cara, mas é a cara de bunda, mais bunda que eu já vi na minha vida. Oh, Deus, por favor, me ajude. Eu quero ganhar de meus inimigos. Amém. Que pariu. Ela faz uma prece bastante, tipo, as palavras que ela utiliza são bastante bonitas, mas é o conceito de prece vazia. Você fala, fala, fala, fala e não quer dizer porra com merda nenhuma. E aceita o mesmo assim. Né? Ele falou que tinha que fazer uma prece, não falou que ela tinha que acreditar na prece. Pois é. Né? Porém... Aí papo vai, papo vem, estoura a guerra, todos os países têm... feiticeiros, mas só o Império criou um batalhão de feiticeiros, que é justamente o batalhão da Tânia. A Tânia é a líder do batalhão, que tem a Sebaryakova, tem lá uns 2, 3, 4, 5 mané que ninguém se lembra o nome, foda-se. Na verdade, assim, esse primeiro batalhão da Tânia, quando ele foi formado, tinham 48 soldados, contando com ela e com a Sebaryakova. Ou seja, é a Tânia, a Sebaryakova e 46 bundas. Exato. Né? E ao longo do anime, conforme as guerras foram acontecendo, os filhos, esses bundas aí que não servem pra porra nenhuma, é só bucha de canhão, foram servindo exatamente de bucha de canhão. Né? Foram morrendo. Tanto que Mas no aí... final... Ficou Tanto tipo no uma final dúzia, do... né? Então, antes... Quando o anime acabou, antes de do esquadrão da Tânia ir pro deserto, tinham sobrado apenas 10, contando com as duas. Não, são 12. São 10 bundas e mais as duas. Não, são 10. Eu contei. Cara, eu contei. Tinha 9 no povo ali ouvindo a Tânia, mais a Tânia no palanque, a Sebaiakova do lado dela e o subtenente do lado dela. Então, 3 na bancada e 9 no chão. 12. Então, mas eu tô falando depois desse do palanque. É uma hora que eles estão em horário de janta. É, tá uma mesa em que na cabeceira está a Tânia e a Sebraiakova. De um lado tem 4 e do outro 4. É que os outros dois estavam na enfermaria. E aí, quando chega o último episódio e eles vão pro deserto, o batalhão que a Tânia tinha foi refeito. Uhum. E aí você. Aí eu vi, pelo que eu pude contar, tinha muito mais do que só os 48 do começo. Sim, sim. Uma coisa que a gente não contou, e que eu também adoro nesse anime, é que não é só a Tânia que se desenvolve na porra do anime. Tem os inimigos que se desenvolvem. Tem, por exemplo, o cara da porra do tapa-olho, né? Sim. Que desde o início, desde a primeira luta da Tânia, ele ataca a Tânia, entendeu? Mas por meio da situação, ele fica tão poderoso quanto a Tânia, porque ele descobre Deus, né? Ele descobre a existência de Deus. É, ele encontrou Deus e veio aquela baboseira de religiosidade e salva as pessoas. Não foi o caso dele. Né? Mas aí ele também já estava fazendo as preces, ficando com o olhinho dourado, então ele era tão, sim, poderoso quanto a Tânia, né? Só que a Tânia é mais, porque a Tânia é a filha da puta mor nesse caralho, né? Aí, no começo do anime, a filha desse maluco do caolho deu para ele um fuzil. Caprichado, com engrema, né? É um fuzil metralhadora. É um fuzilzão. Fuzilzão fudado. Fuzil. Sabe fuzil? Pra se fuzil? É, pra dar fuder? Então, é esse daí. Né? Aí, beleza, ele ataca a Tânia com esse fuzil. Tava, inclusive, quase ganhando da Tânia, mas a Tânia, filha da puta como ela é, deu-lhe uma facada nas costelas do filho da puta e deu-lhe uma pesada na cara e roubou o fuzil dele. Roubou o fuzil dele, né? Tá lá o fuzil dele com a Tânia. Legal? Legal. Aí, papo vai, papo vem. Passam-se os meses, passam-se os anos. A guria foi morar com as tia nos Estados Unificados, tá? Entenda isso como America! Fuck yeah! Aí? Então, foi ela com a mãe morar com as tias que estavam no America! Fuck yeah! Então, aí papo vai, papo vem, a guerra tá fudendo tudo, o Império tá ganhando, o Império conseguiu fazer lá uns armistícios da vida, só que esses armistícios deu merda, porque armistício de cu é rola, como já dizia o poeta, né? Aí os Estados Unificados acabaram querendo entrar nessa briga para tentar salvar o mundo, que é isso que fazem os Estados Unificados, trazer democracia na base do tiro, porrada e bomba. Pois é. Né? A quem foi que se recrutou no exército dos Estados Unificados? A guria do caolho lá. Então a guria já estava também com o zoinho dourado, só que a gente ainda não viu essa garota porrar todo mundo, porque isso já estava quase no final da temporada. Dizem que ela é o trunfo na manga dos aliados para contra a Tânia na segunda temporada. Não sei, ainda vamos ver. Não sei como é que é. Vamos então, lá. Eu não sei nem se ela aparece no filme, né? Não, mas ela já aparece na primeira temporada. Não, eu sei que ela aparece no final da primeira temporada, eu vi. A questão é que eu não sei se ela aparece no filme. Ah, não sei, não vi o filme ainda. Então, o filme eu vou ver e depois, dependendo do que for, a gente pode fazer ou uma resenha ou fazer um comentário em live, o que vocês acharem melhor, ouvintes. ou a gente faz melhor e faz a porra do episódio pro filme, né? Então, é mais válido se a gente fizer como entrada do episódio relacionado à segunda temporada, né? Né? Mas enfim, gente, uma coisa que é interessante é que conforme a própria inteligência em estratégia da Tânia, ela foi modificando a situação para quase, eu digo quase, conseguir o que ela queria, que era um lugar tranquilo, não seguro, mas tranquilo, para poder passar os dias dela em completa e total preguiça. Só que ela... E mandar um dedo do meio pra existência X. Exatamente. Só que ela não conseguiu. Porque os grandões do Exército Imperial viram que ela, mais do que ninguém, era uma excelente combatente. Você acha que... Mais do que isso. Uma excelente estrategista. Então vocês acham que eles iam liberar ela pra ela fazer o que ela quisesse? Teu cu! E aí... Achou errado, otário! No episódio 8, foi um negócio legal, que foram tomadas algumas decisões difíceis em meio a uma retomada de território. Por exemplo, foi o pro Nerdmaster entender de onde que eu tô falando, é justamente o episódio onde aquelas aeronaves em jato são mandadas pro QG inimigo. Sim, eu sei. Aí, o que foi a estratégia? Eles recuaram um determinado front, eles mandaram a equipe da Tânia fuder com o QG inimigo, e depois eles deram a volta na tropa principal dos inimigos, e aí foi uma carnificina absurda. Uhum. Só que tem um pequeno porém. Na hora em que a Tânia e os seus comandados estavam voltando dessa missão, surgiu uma esquadra de feiticeiros inimigos, e entre eles estavam o cara do tapa-olho. Tá, o caolho. E a esquadra era união de três nações, que tinha cavalinho, tinha esqui e tinha... Ah, e tinha também a galera da França vassoura. É tipo Sim. Uma vassoura voadora. É, quase. O bagulho foi quase um... Harry Potter. Foi quase o Harry Potter, exato. Só que aí o que acontece? O caolho, ele tava com uma arma que era proibida pelas leis internacionais de guerra. Aham. Uhum. E como já dizia o poeta, leis internacionais de guerra de cu é rola. Exato, porque se vocês prestarem um pouco atenção nessa hora, quando ele utiliza essa arma, é uma espécie de 12 com alcance aumentado. O bagulho é foda. Eu chamaria de escopeta do capeta. É a escapeta. Escapeta, muito bem. Que orgulho que eu tenho de você, meu filho. E aí, o que que acontece? Pra vocês verem o tamanho do poder dessa arma, um tiro que ele deu em um dos comandados da Tânia mandou ele pra puta que os pariu, velho. Ele simplesmente caiu. Só que assim, ele atirou na Tânia, a Tânia ficou, ela não saiu incólume. Mas assim, precisaria de muito mais pra derrubar ela. E assim, depois que ela acabou com o caolho, e levou ele, tipo, acabou com a arma dele, aí eles conseguiram retornar, claro que com a equipe da Tânia mais reduzida do que já estava. Yeah. Nos episódios 9 e 10, a gente vê a vitória do Império, aparente, né? Porque vamos deixar bem claro, é uma vitória aparente, porque eles não foram até o final, e a Tânia fica putaça com isso, porque ela queria ir até tipo, ela queria ir atrás dos caras pra eliminar os caras e eliminar a ameaça de uma vez. É que, teoricamente, o que aconteceu? Eles fizeram um armistício, né? O que significa isso do armistício? Significa que quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Aí o que a galera faz quando ganha? Comemora, né? Enche a cara. Bebe tudo que pode. Só que a Tânia... Caralho, você acha que o povo realmente perdeu? Vai todo mundo ficar ali no cantinho, sentadinho, quietinho, sem fazer porra nenhuma? Teu cu! Eles vão armar tudo de novo pra tentar recuperar! Porra! E a Tânia ficou putaça, porque ela sabia disso. E ela falando isso lá pra aquele tenente nerdinho, né? Que é o único que dava ouvido pra ela na porra do chefão, né? É. Porra, ela... Caralho, ela descascou a porra dos superiores. Ela tava até já quase sendo colocada em corte marcial nessa porra. É, ela tava quase sendo... presa por desacato. Exatamente. E aí, assim, pra vocês terem uma noção, entre os episódios 10 e 11, os comandados da Tânia, os bucha de canhão, eles fizeram um churrasquinho na praia. É, tava comemorando, né? Então, mas é aí que... O porquê que eu trouxe isso? Eles poderiam muito bem, se eles quisessem fazer um negócio pra punheteiro japonês, de colocar a Tânia e a Sebraia Cova no biquininho. Só... Tânia não ia se dar esse desrespeito, não, maluco? Então, mas é aí... Eles nem cogitaram, maluco, eles nem cogitaram chamar a Tânia. A Sebraia Cova eles ainda chamaram, agora a Tânia, não, eu vou chamar a Tânia. Então, mas foi aí que eu enalteço a inteligência do pessoal do Estúdio Nut. Eles poderiam dar uma meia desculpa e colocar a Degurechaf em biquininho, mas não fizeram isso. Ah, não. Pra quê? Nada a ver. Ela não tava no então, clima com essa porra. Eu sei, mas é aí que eu tô falando pra você que os caras poderiam ter feito isso, mas não fizeram. Aham. E isso que eu quero elogiar os caras, que eles se ativeram A situação e a personagem. Porque isso daí foi da hora pra caramba, mano. Então, eu só quero dizer pra eles, parabéns. Parabéns. Exato. Parabéns. Por se ater a personagem e a situação. Parabéns. E aí, o episódio 12, quando tem aquele desfile... da vitória do Império, e aí você vê os inimigos se reagrupando e querendo, aí eles fazem meio que como uma revisita, uma nova visita ao episódio 1, onde você conhece quem é o demônio de Ryan. Verdade. E aí a Tânia, a Sebraia Cova e os comandados, os novos comandados, né, porque juntaram os veteranos de guerra, mas os novos comandados, e eles foram mandados pro que seria a parte norte do continente africano, porque é o deserto. Uhum. E assim acaba a primeira temporada. Termina a primeira temporada com a Tânia mandando a Existência X pra puta que a pariu. Pois é, cara. Bom, cara, quando ela faz o discurso do... foda-se a Existência X, maluco, eu fiquei com um cagaço dessa filha da puta, cara. Eu fiquei, caralho, se ela já era filha da puta no normal, agora ela ligou o foda-se. Né, ela tá virada no Jiraiya aí. Porra! Enfim, terminando o episódio por aqui, meus queridos, obrigado por todos vocês terem ouvido até aqui, porque, convenhamos, este foi um dos muitos episódios em que o Nerdmaster estava extremamente empolgado. O que será, né? Enfim, vamos constatar o óbvio por considerações finais. Nerdmaster, fale, dê a sua opinião a respeito. Só opinião, né? Nota não, porque tem filme e vai ter a segunda temporada, né? Exatamente. Olha só, negócio seguinte. Desde a primeira vez, aliás, eu tenho que admitir uma coisa. A primeira vez que eu ouvi falar da Tânia The Evil foi aqui no Animesphere. Tá? De nada. De nada. Obrigado. Aí o que que acontece? Ouvi falar, né, da porra da Tânia Degurechaf. Vulgo, fui eu que falei, inclusive. Fui eu que falei. Eu sei. Eu já te agradeci. Você quer mais o quê? Não, eu só quis... eu só quis constatar o óbvio. Tá bom. Posso continuar? Por favor. Obrigado. Não foi por causa da tua indicação. É, aí o que que acontece? É, aí fui ver, né? Bora lá. Tá lá no rolinho, né? Vamos lá no rolinho ver, Tânia. Maluco, mas essa porra desse anime é muito louco, senhor. Ó, deixar claro aqui, tá? É um anime de guerra. Ok? Todo mundo tá entendendo? É a porra do Isekai? É. Tem momentos engraçadinhos? Tem. Tem uma personagem alívio cômico, que é a Sebarekova? Tem. Agora, na hora que o bicho pega, maluco, na hora que o pai, o pau come e a criança chora e a mãe não vê, maluco, senhor! Que eles não poupam uma gota de sangue nessa porra desse anime. Não, você vê tudo, sabe? Tudo. É tudo. O filho da puta não ficou caolho porque coçou o dedo e ficou com alergia, não, tá? Só pra você saber. Tanto que a censura deste anime é o que eles chamam a mais alta que tem, que é a R17. É o que eu falei, só pode assistir pessoas de 80 anos acompanhado pelos pais. Que no, pra explicar pra vocês esse tipo de censura, R17 significa, primeiro, R, porque é conteúdo adulto. 2, 17 mais, ou seja, apenas maiores de 17 anos podem assistir. No caso dos de 17 anos, acompanhado dos avós. O que não quer dizer porra nenhuma que quem quiser assiste. Foda-se, cara. Ele pode ser rastreado do jeito que quiser, que quem quiser assistir, assiste, né? Pois é. Alguma coisa mais a complementar, Nerdmaster? Que eu adoro pra caralho esse anime? Enfim, a minha parte... De nada, da... ouvintes de novo? Né? É, a minha parte da consideração final é... Eu gostei... Assim, primeiro, a animação tá linda. Pra caralho. É um dos primeiros animes ali do final da década de 2010 que envelheceu muito bem. Porque, convenhamos, estamos falando... Eles não abusam muito do CGI. O CGI é só na hora das mágicas mesmo, então... Eles utilizam o CGI de maneira inteligente. Sim. E outra coisa, eles se atêm muito ao conteúdo. Sim. Eles poderiam fazer aquela coisinha pra vender, pra, como eu disse, pra punheteiro japonês? Porque sim, tem nojentos por aí que bateriam uma, se é que vocês me entendem, ouvintes, pra uma criancinha de 10 anos. São nojentos, eu sei, mas... Tá bom, ok. Agora, as máquinas de guerra... Os efeitos das magias, a trilha sonora e os efeitos sonoros também são sensacionais. Incríveis. E a história, meus queridos, é bem fechadinha e concisa. São poucas as sobras da história que você pode aproveitar para colocar alguma coisa. Isso que eu digo que é um anime daqueles que você... É como eu disse no começo do episódio. Você tem uma filha da puta que você adora odiar. Ou que você odeia amar. Também, que seja. Mas assim, é o típico protagonista que não é bonzinho. Nem fudendo. E a gente vai terminando o episódio aqui. Agradeço de novo a todos vocês que nos ouviram até o presente momento. Fiquem com os nossos... jabás de final de episódio e até. Até, né? Bye, bye! Arigato, konnichiwa, kumbawa, minasan. Obrigado por terem ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, venha se tornar um padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue, e todo o apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajuda a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Domo arigato gozaimasu e até a próxima.